gente, então. Gente, agora é só um instante, é o número 2 para cópia. Posso ficar para Papa Golf, pronto, cópia? Autorizado para Serra Juliette, Índia Romeu, nível 080, plano Yankee. Decola da pistão no 7, primeira curva à direita. Inicialmente no perfil da arbora, após a arbora direto. Controle 120-8, transponda 5173. Equipe no solo 52, direita 120-9. 209. Papa Golf no pátio 50 único. Maravilha, chame torre 186 para acionar e taxiar. Agente 1022, bom voo. Chame 6250, pouso autorizado, 180 graus, 089. Livre pouso na 190, ou chame 6250. Papa Golf livre, chame para o táxi. No 4, pátio principal. 4-4, obrigado. O November Yankee Mike na escuta do solo? Confirma o pátio que encontra? Gente, então, autorizado Salvador, Salvador, conforme notificação, no meu pés, decolagem da 1-7, curva à direita via corredor axé. O controle em 120-8, a torre em 118-6 dúzia e aciona 0122 no transponder. Gente, então confirmando, decolagem da 1-7, curva esquerda, ingressando no corredor forte, inicialmente sobrevoa o encerro November Mike Echo, após prossegue em coordenação com o controle, ok? O November Link Mike confirma o DOB. November Yankee Mike no pátio 4, acionamento, táxi, decolagem agora com a torre 118,5, ajuste 1022, um bom voo. 1-0-2-2, ajuste, chama foi quem chamou o solo, 6250. Gente, 6311, número 2 no setor, Boeing da Gol já finalizando no 01, ok? Ocean 6250, livrou instruções? Ocean. Todo o racionamento é posto para o táxi. Vai fazer um táxi lento em alto, portão previsto ao 02, vai aguardar a aeronave da companhia e iniciar o push no 2, ok? 7-5-0. Autorizado inicialmente até o ponto de espera da hotel, reporta para o cruzamento Olímpio 01. O papá, papá Romeu Lima, prossiga. O papá Romeu Lima está na praia do Porto, ele está para Mundo Plaza, agora está na CPR 510, acionado 0140 com 3 a bordo. Papa Romeu Lima, mantém condições visuais no corredor forte, reporte Interlagos. Vai reportar Interlagos do Papa Romeu Lima. Taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1, 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste via 22, bom voo. Confirme, não foi entendido. Afirmativo, Oxanã é 6311, tá livre, reporta táxi. Tá livre, reporta táxi. Oxanã é 6250, vai manter a posição antes do ataque da Juliette, aguardando para ingresso, ok? 7-5-0. Rômulo 073, autorizado a alinhar. Alinhar e manter pista 1-0. Usado o táxi, reporte para ingresso, pista 1-7. Fica aguardando, ok? Sinal para o cabo, guardião 07. Pesada decolagem, pista 1-0, vento 1-7, 0 graus, 1-0 mais. Controle, o Indy November Alpha solicita a descida para o número 10 e regresso. Então. Eu, Indy November Alpha, desça para 1000 pés, condições QNH1022, reposta Interlagos após rotatório. Reposta Interlagos após rotatório, Indy November Alpha. Coluno 300, controle 120, decimal 8. Portão. Gente, 6201, prossegue Juliette, atentando ao parqueamento da aeronave à frente da Avianca no 2, e após prossegue até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera chama a torre, 1186, o ajuste 1022 no bom voo. Do VOR de Salvador, desça para 5000 pés. Vou sair no 398, vou na proa de Bonf para a chegada Bonf. Salvador, Vou sair no 356, contato radar, 69 milhas no nordeste do VOE de Salvador. Vou ir na proa de Ponte para a chegada Ponte, desça para 6.000 pés. Inicialmente desce até o nível 080. 76 copiou? Copiado. Zero pia, zero, é isso? Não, só vou descer inicialmente até 80. Eu tenho tráfego na sua posição 11 horas, usando 7.400 pés. É o nosso outro chocando aqui? É, afirmativo. 8.000 pés. 0800. Controle, voo 073. 073, contato radar na decolagem, saída da EL. Vigilância no perfil. No perfil, vigilância voo com 073. E o Oscar Papagolfo? Papagolfo, prossiga. Decolou na Arbor. A galera em Mike, autorizado ingresso e aporte alinhado pronto para decolagem. Salvador, o Papa Romeu Lima na vertical de Interlagos. Excelente, prossiga para a rotatória Lima. Rotatória, senhor. A intenção é cruzar o campo. Excelente. Controle Guardião 07. Guardião 07, o controle prossiga. Tenta tráfego em sentido contrário, né, cruzando 900 pés no momento. Só passando o farol de Itapuã. Sim, chamará Itapuã, 07. Torre, 1186. 118,6, grato, até já, Romeu Lima. Foi 01 no... Prossigo. Gente, grato pela informação, contactando o fiscal, ok? 30 segundos para o cruzamento do eixo de decolagem da pista 10. Vai voltar para o litoral e vai reportar 30 segundos antes do Papa Romeu Lima. Se o senhor quiser também manter a proa na proa, manter da presente a proa da torre de controle para cruzamento sobre a vertical, pode prosseguir também, quem fica a critério. Vai cruzar então sobre a vertical que é mais rápido, senhor. O Papa Romeu Lima. Ok, senhor. Torre, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Vertical de Itapuã para pouso no Graé quando autorizado. Autorizado da presente, aproximação direto para o pátio do GRA, reporte solo controlado, vento no 50 graus, 08 nós, Guardião 07. Aguarde para decolagem. Xener 6311, decola 05, controle 120, decimal 8. 308, boa. Boa. Mas, bom dia. 6311, contato radar na decolagem, saída da EL, vigilância no perfil. Sobe 360, vigilância 6311. Autorizado para seguir o Alfa. Papagolfo na 259, 2000, quando possível continuar na seguida. Olimpo 01, autorizado a alinhar e manter pista 10. Barulho, entre na informação, Kilo. O 983, bom dia, informação agora em curso a Lima. Barulhos 360, com nível autorizado. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5405 no transpondo. Decolado 360 para Guarulhos, decola da 10 com a primeira curva direita, sobe no perfil da EL, Leda, depois Bridge, decola pêndulo 16. Controle em 1208. Transponder 5405. É o gol 983 na posição de número 5. Sim, 2015, chama a Pronto para o estacionamento, Golno 983. Chama na Pronto para o estacionamento, Golno 983. Toledo, 631. Né, 6311, autorizado na PRO de Dael. Dael, grato. Ciente, considere solo ao 07, livrando frequência, guardião. Gol no 073, chance de Recife na frequência. 126.85. 126.85, confirmo. Gol 1073, confirmo. Frequência 126.85. Alterno 125.45. Alternado 125.45. Obrigado, bom dia. 18, novembro, link, Mike. Chico Papa, alô, Romeu Lima. Informação do tráfego, temos um Papa 28 Alfa. Agora, setor norte do campo, mil pés. Ciente, o tráfego não, já visou álcool mesmo, o Papa Romeu Lima, posição de 12 horas. November Yankee Mike, decolado 1-7, se afastando no litoral norte, na sua escuta. Controle Salvador, muito bom dia, o Papa Tango November Yankee Mike, decolado 1-7, na sua escuta. Brink Mike, decolou do 1-7, está passando no corredor forte, conforme plano de voo, está mantendo o linho pé. A gente prossiga para o corredor forte, enquanto passando na praia, só passando Interlagos. Reportar o cruzamento de Interlagos, vamos ver Brink Mike. Autoriza a prova do destino para o Golfo? Autorizado, Golfo. Tem estimado de pouso, Papa Golfo? Positivo. 1-400. Oh, 400 na prova do destino, gente. Livro 1-0, Papa Romeu Lima. Salvador, o Olimpo 01. Olimpo 01, contato radar na decolagem. Vigilância na saída da EL. Vigilância na DAEL, Olimpo 01. Salvador, o Papa Romeu Lima cruzou o campo, segue na sua escuta. O destino é o Mundo Plaza. E aí, informe visual para o Mundo Plaza. Vai para visual, o Papa Romeu Lima. Chinei, M3 ou não? Só... M3 ou não, prossegue. Você está de voar a Brígida, presente? Negativo, vou entregar a nossa saída da EON. Alfa, controle? Prossiga, controle. O tráfego na sua posição 10 horas, 5 milhas, mantendo 1000 pés. Prossiga na prova da rotatória, informe na rotatória, Alfa. Atende o tráfego por não visual com mesmo, prossegue na prova da rotatória, o índice no member Alfa, informará na mesma. 3311. Papatango November, Yankee Mike, tráfego 12 horas, 4 milhas, rumo noroeste, é um Charlie 150, mantendo 1 no 1000 pés. Sente o tráfego da companhia November Yankee Mike, vai manter a linha do litoral. Oxalá 6311, chame o centro recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2625-2545. Ambiente mais visual com o Charlie 150 no corredor integrado. Ciente, Papatango November e Yankee Mike. 14 instalador, o Papa Romeo Lima já está visual com o prédio do Mundo Plaza, está abandonando o litoral para pouso. Ciente, Papa Romeo Lima, frequência livre. Livre, vai chamar para o regresso, Romeo Lima. Salvador, 35, 9, com autorização por lá, tá bom? Vamos chegar. Trip 5595, informação em curso a Lima, Ilhéus, autorizada nível 140. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Coral. O controle em 120, decimal 8, e aciona 0260 no transponder. Visual com o campo. Papá Romeu Índia November Alfa, chame torre na frequência 18 decimal meio. Correto, reporta pronto, pushback, acionamento na remota, parte principal, trip 5595. Estou em Salvador, Papá Romeu Índia November Alfa, na prova da rotatória, visual com o campo. De novo, lembrar que está presente e reporte ao final de 2 milhas capseiro no 7, mirando para pouso. Reportará o final das 2 milhas e de novo geral. Salvo 1397. 397, bom dia, informação curso Lima, Congonhas 360, pronto, copo. Ativo. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5412 no transponder. Está autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, saída da El, Leda Bridge, pêndulo 1-6. 208 e 5412. Confirmando curva direita após decolagem da 1-0, portão 6-12, chama pronto para inspecionamento, gol no 397. Direita, chamada pronto, gol no 397. Paulo, gol 1983. Está na posição de número 5, pronto para pushback acionamento. Gol no 983, no 5 autorizado, reporta táxi. Autorizado pushback acionamento, chamada para o táxi, gol no 983. Tem o tráfego na sua posição 10 horas 5 milhas, irá cruzar sua altitude, descendo para 2 mil pés, tráfego da Força Aérea. É, o ano 398, sim. Prossiga. Ciente, irmã Tanguenco. Tem estimado de pouso no destino, Lima Tanguá? Acho que a Papa Golf mantendo 080, agora de transferência. Acho que a Papa Golf. Pista 1-7, vento 1-7-0 graus, 1-0 nova, ajuste 1-0-2-2, Índia 9 Mera Alfa. Ciente, deve pouso, Índia 9 Mera Alfa. Vetor para sequenciamento, número 1, esquerda para 180, limite ao curso do localizador. Esquerda 180 para o 76, limite ao localizador. Afirmativo. Recife na frequência 128, decimal 8, caso negativo 11,5, decimal 0, Papa Golf. 228, pode ser a 0, é. Salvador, bom dia, aqui 4207. 07, desce até o nível 100-1022, chegada Bonf, autorizado. 20 mais, está segurando a CPM já na prova da Praia de Porto. Frequência livre para coordenação. Está livre, agora 20 mais. Controle, Papa Romeu Lima na vertical de Itapuá. Gente, torre para ingresso no 8 decimal 6, Lima. 186, grato, Lima. Salvador, é o triplo Papa Romeu Lima, vertical de Itapuá. Sessão de pouso? É, na 1-7, parte da bata. Autorizado, aproximação direta, parte da bata, reporte solo controlando, vento 190 graus, 089, ajuste no 022. Autorizado direto, bata, vai reportar no solo controlado.